Ai daquele que construir um palácio por meios desonestos, vendo não dá equidade nos seus gestos. Ai daquele que faz o seu irmão trabalhar sem parar, ele recusa o salário pra o escravizar, por julgar ter o posto de rei. Exerce a opressão, violando a lei, pelo poder sem feitiça, e deixar de lado a justiça. Quer se não satisfazer sua cobiça, e derramar o sangue do inocente, e qualquer obstáculo em sua frente, para satisfazer seus caprichos. Tratos desfavorecidos como lixo, sua pompa fome e lebre será como a do asno. O arrastarão fora do seu palácio e o jogarão para fora da porta do céu, e seus seguidores terão um fim cruel. Muita humildade, nunca se esqueça, em honestidade aconteça o que aconteça, pois Deus pode vir a mudar sua sentença, seu poder subir para sua cabeça. Humildade, nunca se esqueça, em honestidade aconteça o que aconteça, pois Deus pode vir a mudar sua sentença, seu poder subir para sua cabeça. O Satanás e a confusão serão tua partilha, por causa da tua malícia. Os teus fiéis te dirão adeus, porque quiseres ser maior que Deus. Nada que puseres as mãos prosperará, pois a fia de Deus te amaldiçoará. E Deus dirá: se fosse um Alá em minha mão, eu te arrancaria e te entregaria aos que odeiam tua vida. Sua vida foi de gozo e luxúria, mas não desces de comer a viúva que precisou da tua ajuda. Se considerava-se inabalável, até que sua queda se tornou inevitável. Idolatrava os falsos ídolos, mas não guardavas os mandamentos de Cristo. Muita humildade, nunca se esqueça, em honestidade aconteça o que aconteça, pois Deus pode vir a mudar sua sentença, seu poder subir para sua cabeça. Muita humildade, nunca se esqueça, em honestidade aconteça o que aconteça, pois Deus pode vir a mudar sua sentença, seu poder subir para sua cabeça. Seu poder subir para sua cabeça. Essa serve pra todos poderosos que caíram por serem criminosos. Aqui se faz, aqui se paga. A justiça ela é divina, tarda, mas não falha. Se pretende retardar o dia do infortúnio, onde só haverá ranja de dentes e murmúrio, deitados em leitos de marfim, vestidos de seda de cetim. Bebem os vinhos em grandes copos, abusam da bebida e ficam bopos. Perfumam-se com olhos preciosos, por isso serão deportados à frente de esmativos, e terão ofícios banquem desmatidos. Aquele que desova e queima o cagave do inocente, a Deus desagrade, e sinta sua fúria que cai sobre o criminoso. Suas cabeças serão decepadas na ira do Todo-Poderoso.